só e varrida, mas pronta para te amar. E mesmo traída, estou louca para te dar. É esse desejo de te amar num beijo e a ti me entregar. Estou só e varrida, mas quero-te outra vez. E mesmo traída, estou louca para te ver. Entregar-te o mundo, estar disposta. Já não lembro. Sei que das flores nasceu mito, voz de um país. De criança eu sempre quis te conhecer, Amália. Na tristeza dos teus olhos, vai lá apertar. Tu suportas toda a glória e gravado na história deixas teu nome, Amália. Entre as musas que sonhei, Amália, tens o nome que é mortal. Para mim tu és eterna embaixatriz do campo em Portugal. Entre as musas que sonhei, Amália, tens o nome que é imortal. Para mim tu és eterna embaixatriz do campo em Portugal. Já não lembro. Sei que das flores nasceu mito, voz de um país. De criança eu sempre quis te conhecer, Amália. Na tristeza dos teus olhos, no chale apertado. Tu suportas toda a glória e gravado na história deixas teu nome, Amália. Entre as musas que sonhei, Amália, tens o nome que é imortal. Para mim tu és eterna embaixatriz do campo em Portugal. Entre as musas que sonhei, Amália, tens Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Presentes, sós ao luar.

se agita. Tão perto do mundo, tão longe de Deus. Agua.

cabelo loiro. E por isso mesmo não me queres amar. Mas olha que as morenas como eu são fogo. Se um dia te apanho tu vais ficar louco. Não queres outra coisa depois de provar. Vê se perdes a mania, que as lourinhas é que são as mais bonitas do mundo. Eu vou-te provar que não. Logo vais ver que as louras só se afamem nada mais. Sei que tu és louco por cabelos loiros. E por isso mesmo não ligas para mim. Mas olha que as morenas nas coisas do amor têm mais encanto, têm mais calor. Sabes o que perdes só por seres assim. Sei que tu és louco por cabelos loiros. Por isso mesmo não me queres amar. Mas olha que as morenas como eu são fogo. Se um dia te apanho tu vais ficar louco. Não queres outra coisa depois de provar. Vê se perdes a mania de só três louras tratadas. Se apanhares uma escurinha sei que vais chorar por mais. Então deixa que te ame. Não importa a minha cor. Deixa mostrar o meu charme. Vem provar o meu sabor. Sei que tu és louco por cabelos loiros. E por isso mesmo não ligas para mim. Mas olha que as morenas nas coisas do amor têm mais encanto, têm mais calor. Mas sabes o que perdes só por seres assim. Sei que tu és louco por cabelos loiros. Mesmo não me queres amar. Mas olha que as morenas como eu são fogo. Se um dia te apanho tu vais ficar louco. Não queres outra coisa depois de provar. Depois de provar.